tá tão diferente. Não se importa mais com a gente, o que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo. Você anda tão distante, dá pra ver nos olhos seus. Conta pra mim. Era a verdade nos seus olhos, não precisa me esconder. Conta pra mim. Se falar que não me adora, faço as malas, vou embora e não procuro mais você. Se seu amor acabou, se pra você já não sou o sonho que deseja. Abre o jogo pra mim, prefiro que seja assim. Põe as cartas na mesa. Quando acaba a paixão, não perdoa a solidão. Não tem ninguém que segura. Temos que ter consciência, pois viver de aparência. Não se importa mais com a gente, o que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo. Você anda tão distante, dá pra ver nos olhos seus. Conta pra mim. Quero a verdade nos seus olhos, não precisa me esconder. Conta pra mim. Se falar que não me adora, faço as malas, vou embora e não procuro mais você. Se seu amor acabou, se pra você já não sou o sonho que deseja. Abre o jogo pra mim, prefiro que seja assim. Põe as cartas na mesa. Quando acaba a paixão, no peito uma solidão. Não tem ninguém que segura. Temos que ter consciência, pois se der de aparência. Obrigado a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Léo. Que o Papai do Céu possa continuar te iluminando, te abençoando. Pra mim é uma honra. Obrigada por esse presentão que é poder ter você aqui nesse momento tão especial da minha carreira. Obrigado. Se Deus quiser, vai ser sucesso esse DVD. Amém. Com todo o carinho dessa plateia maravilhosa aqui. Beijo! Salve de palmas pra todas as minhas fãs lindas, maravilhosas e cheirosas! Com Deus. Tchau!